Você está ouvindo agora a Caiobá. 102,3 MHz. FM Caiobá de Curitiba. CYD 372. Estéreo 102. Estação de rádio quente e macia. O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná.